Brasil, a tierra do Pelé, a tierra do Kaká, a tierra do Babá. Alô! Sentado na praia, tocando a minha guitarra. Ganador. Ela bailava, bailava, bailava al son de la pandeira. Ela tenía un bumbum asesino. Decían los palmeiras. Oh, palmeiras. Su espalda dorada llevaba a un callejón sin salida. Eu dije, quiero ser bombón, bombón para toda la vida. Y despacinho me acerqué. Ajá. Y estas palabras le susurré. A ver. Garochinha, garochinha, garochinha. Garochinha, garochinha, garochinha. Garochinha, Brasil. Muéstreme su carita. Ella se dio vuelta y me dijo, negro, eso que está dormida. Y flameaba, flameaba, flameaba. Y sus gambas, y golpeaba, golpeaba. Esa garochinha, Brasil, traía sorpresinha. Ay, no más que en la playa pasé. Y bolchinha, bolchinha, bufaroncinho. Y flameaba, flameaba, flameaba. Y sus gambas, y golpeaba, golpeaba. Esa garochinha, Brasil, traía sorpresinha. Ay, no más vi que en la playa pasé. Bolchinha, bolchinha. Oh, oh, oh, oh. Eles eram dois banguiguinhos que ficavam bolchinha, bolchinha. Ela era pra ele uma bela garotinha. Mas depois de muito vecinho, a garotinha se deu voltinha, abriu as perninhas e para muita surpresinha sacou terrível muñequinho. E flameava, flameava, flameava. Y sus gambas, y mis gambas golpeaba. Esa garochinha, Brasil, traía sorpresinha. La menina me susurraba al oído estas palabras. ¿Qué menina? Oh, Brasil, Brasil, Brasil. Alegría no te un fin, no te un fin. Mientras abusaba un partido de futebol me relataba. Y con estas sensuales palabras a mí me enamoraba. Oh, oh, oh, oh. Muito bom, meus amigos. Papa Seco, é aquilo que Papa Seco. Aposta a pirotinha no ponto do penal. Ponto do penal. Que o que vai ser com o deputinho? Deputinho. Acaricia a pelotinha com a dos maus. A dos maus. A dos maus. A dos maus. A dos maus. A dos maus. Que pensa você, Canin? Eu penso. Eu penso que a enxada pede sangue. Por quê? A torcida pro lado esquerdo está indecisa. Uh-huh. Porque ele entra, uh-huh, ela sale. Uh-huh. Ele entra, uh-huh, ela sale. Uau. Ele entra, sim, interessa o intestino grueso, recorre como um ascendente, toca o coração, sale por garganta. Que impressionante! Eu creio que vai ser gol. Que pensa você? Eu penso que, además de você, me tem que perguntar quem entra. Quem entra? Entra Pelé. Quem sai? E sai Kaká. Muito bom, meus amigos. É aquilo que vai fazer gol. É passar gol. É passar gol. É gol. É gol. É gol. E flameava, flameava, flameava. E suas gambas, e minhas gambas golpeava. Essa garotinha, Brasil, traía sorpresinha. Terrible, Trauminho. Ay, no más que en la playa pasé. Bolchinha, bolchinha. José e bacteria. Y flameaba, flameaba, flameaba. Y sus gambas, y mis gambas golpeaba. Esa garochinha, Brasil, traía sorpresinha. Y volteé a meu país con un muy bello recuerdo. Amado por un negro.